Tá estabilizado, tem um capacete de marcha travado, tá 3, vamos na 4. Tá 3, vamos na 4. Está 3164. Sim. Aqui na final, sem contato com a torre, nenhuma frequência. Vê como contactar, é 1000 pés, proteção estabilizada para pouso. Chame 1-8 decimal 95, gentileza. Qual foi a frequência passada pelo controle? Perdeu contato com o controle, vou chamar 295, obrigado. Temo, gentileza. Caso negativo, retorne a frequência do solo. Obrigado. Autorizado pouso, pistão zero, chega trem. Tá bom, embaixo, tá baixo. Tá 3662, recebe controle, Salvador? Agora. Sete, identifique chegada Mari e desça para o 050. Oxané 6310, está autorizado o final do procedimento, informe estabilizado. Autorizar o procedimento, me encontrar estabilizado, 6310. Solo 64, solo 45, direita, solo 2109. Ok, 3858, está livre a final do procedimento, desça para 2000, informe no localizador, ajuste no 093. Ok, 2013, então 2000 que botaremos no localizador. Sou 3164, foi perdido o contato com o controle nacional, é isso? Não foi passado nenhuma frequência à torre? Tem mais que eu tenho contato, já tem contato, a torre também. Oeste. Número 4, via Juliette, portão 07. Chanel 63, 10. Chanel 63, 10, completa final, chama a torre 118, 95. 118, 95, boa noite. Boa noite. Salvador, Chanel 63, 10, na final do VLS 78. 310, confirmando o trem baixo travado? Ainda não. Quem reporta, fechando o controle. Reportarei. Portão 02, aguarde autorização Bruno 85, ao número 2 no setor, previsão de mais 3 minutos. Machado checado, parte de céu, 6310. Xanã 63 no 0, vento 080 graus, 09 nós, autorizado pouso, visto no 0. Repouso 10, Xanã 63 no 0. Alfa Conspira 90, torre 18, decimal 95, altímetro padrão no 0, no 3. Então, bom voo, boa noite, Gorumê no 3. Direita solo 209. Direita 209, 63. Faz a passagem, boa noite, 85. Salvador, Oceanel 63, 300, boa noite, táxi livre, Alfa e Juliette, portão 62. Alfa e Juliette, 62. 358, passando externo, chame 2-118-95, tomou posto. 2-118, obrigado. Oito, vento 090 graus, 029, autorizado pouso, pistão zero. É livre pouso, está 3858. Menos 3, ali mantém, cabeceira no zero. Entendi, Alfa, Conspira Dono 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro padrão no 0 no 3, bom voo e boa noite, voo no 885. E Alfa, Conspira Dono 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro padrão no 0 no 3, bom voo e boa noite. Salve, boa noite, Alfa 358, livrando as pessoas. Boa noite, Alfa 358, táxi livre Alfa e Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, portão 04, livrando 38. 398, central Rondal. Bom dia, gol no 398, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. A 3662, chama a torre em Salvador, 11895. 1895, bom trabalho, até já. Salvador, muito boa noite, tá? 3662 no INS, da 10, visual. 3662, boa noite, chega 3 em pouso, vento 100 graus no 09, autorizado pouso, pista no 09. Baixado travado, livre, pouso na 10, tá? 3662. Boa número 3, decolado 58, controle 20.8. 8, boa número 3. Controle, boa noite, gol 1613, transfere. Gol número 3, boa noite, contato radar. Vou para o nível 360, sair da área, bom. Sobe para o 360, sair da área, gol 1613. Zero, 885 após 09 na final, ali mantém o cabeceiro no zero. Solo 00, direita, solo 219. Afirmativo, da direita, solo 219, tá? 3662. Foro 885, vento 080 graus, 119, autorizado, decolagem, pista no zero. Sempre decolagem no zero, gol 18. Dois boa noite, táxi livre, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, tá? 3662. Autorizado, Alefa. Alefa está presente, número 3, obrigado. Echo Alpha Ground, good evening, Sonda 0737, position 11, request Sierra Lincoln. Or 077, go ahead. Sonda 077, good evening, request Sierra Lincoln. Good evening, clear to Frankfurt, Echo Delta, Delta Fox, flight level 310 via Upper Zulu 10 until November Tango Lima, then Upper November 873 until Intol position, India November Tango Oscar Lima Intol, after according flight plan route, departure from runway 10 after departure left turn, Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha Departure with Zipar Transition Zulu India Papa Alpha Romeo Transition Zipar Score Code 5514 and Control Departure Frequency 120.8. Contour 077 is cleared to Frankfurt, flight level 310 via Upper Zulu 10 until November Tango Lima, we are up thereafter upper November 873 to position 34 and departure from runway 10 after departure left turn Puka departure for Papa Uniform Charlie Alpha and transition please confirm Zulu India Papa Alpha Zipa and departure frequency 120.8 and please confirm our squawk. Score code 5514 and after intel position according flight plan route, okay, via flight plan route. 077 after intel flight plan route and confirm our departure route code correct. Speed to the score code. Sorry, score is 5514 for 077. Correct, and the frequency of departure. 120.80. 120.80, Condor 077. That's correct, readback's correct, Condor 077, common right push and start, stand 11. Condor 077, we are ready for push back and start. Condor 077, you will coordinate with the ground staff until will be told with the ground staff until a beam stand 08. After that, approve the startup and come right to text on the a beam gate 08, Condor 077. Naturally, go 923. Startup and pushback is approved and we are cleared to start our engine. The beam position is 08, confirm that. Dando boa noite. Gol no meio no trecho, agora Recife na frequência 1260 e alterna 1288. Recife agora 260, 288 no meio no 3, obrigado, boa noite. A beam stand 08 will be approved the startup. Okay, what else? So, the other can we coordinate with the ground staff to tow until the beam position is 08 and thereafter beam 08 for startup. Correct, Condor 077, come ready to text a beam 08. Condor 077, call you ready to take the beam position is 08. Gol no 885, autorizado, Brise. Direto, Brise, gol no 885. Tipo, uma 36, acione a identificação, vou na proa de VOE de Salvador e mantenha o nível 050. O Puma 36, você tem condição de voar direto com o Dida presente? Você está autorizado então manter a proa direto de Conde e Puma 36. Pro de Salvador, Gol 604, tem informação, voltou, autorizado até 150, mano. Valeu de Gol 604, acende identificação, chegada Mari, deixa para 3.000 pés, o ajuste 1.0.1.3. Mari 3.000.1.0.1.3, solicito TAP. Autorizado, TAP. TAP está presente, obrigado, Gol 604. Oh, 077 has now command in for 6. Alpha 077, coordinate the ground staff. And the report has been standing 08. Salvador, passarei do 2224, Skunk Ident, clear, Mari, arrival down, flight level 050. Passarei do 2224, Skunk Ident. Acknowledge, Romeo Informer. Gol no 885, chame agora Recife na frequência 133 decimal 25 e alterna 1251. Frequência secundária 125 decimal 1. 1335 1251, gol no 885. Gol 1398, está pesado. Turno 398, 1 milha para o externo. Completa o final e chame a torre 118, decimal 95. 295, tá bom. Salvador Control, passarei 2224. Go ahead, passarei 2224. 24 requested, possible, ETAP, for present position. Roger, you are clear to fly ETAP intersection, passarei 2224. Ok, resuming to ETAP, thank you. Leaving it through 5218, Skunk Ident, clear on my arrival, down to flight level 060. Skunk Ident, my arrival 060. 1 Hotel 398, chega trem de pouso, vento 080 graus, 08 norte, autorizado pouso, pista no zero. Tá baixado e travado, vento de pouso no zero. Voo 604 está livre a final do procedimento, desça para 2000 sem restrições, o ajuste permanece no 0 no 3, informe no localizador. Livre, descida para 2000 no 0 no 3, comportamento estabilizado no localizador, gol 1604. Solo 16, direita solo 2019. Direita solo 2019. Solo, gol 398, táxi de Alfa, reposta da Juliette, com ingresso. Uma 36, informe seu estimado pouso em Aracaju. Teatro 2375. Sorry, do 2224, you're clear to descend to 2000 feet, connect 1013, report on localizer. Continental 2000 feet, connect 1013, I report fabulous on localizer. B5218, clear descend to 3000 feet, connect 1013. 3000 feet, connect 398 via Juliette, portão 05, agilizando. Pela Juliette, para 5, agiliza. Na minha 310, boa noite, Recife, copiou 350. Zero Recife, nível 350, está autorizado, aerovia Peruísque 58, decolada 10 com curva esquerda na subida Fuca, transição Caju, aciona 5536, controle 120, decimal 8. Puca, Jamo, após Caju, vem. Correto, chamamento 310, portão 62, já chamei pronto, puxa back, funcionamento. Brasil, Ico no 077, do you have inside the traffic? Boeing 737, entering Juliet. Brasil, 77, around the side. After the traffic has passed, Ico no 077, the traffic will park it on the gate 05, after that approved tax by button 1, after Indian Alpha. On the taxiway Alpha, call 118, decimal 95, the tower, altimeter 1013, have a good flight. Canal 077, when Boeing 737 from the left has passed on stand position 5, we are clear to taxi via apron 1, India and Alpha, on Alpha, correction on India 118, decimal 905, QNH 1013. Thank you, bye bye. Salvador, Gol 604, 2 milhas e meia para o terminal da Cisco. 4 0 graus, 08 norte, a porta do trem baixa travada. Agora sim, baixa travada. Autorizado, pouso, pistão 0604. Só confirma o vento, senhor, por favor? É, 080 graus, 08 norte. Gente, autorizado, pouso 90, gol 604. Meu confere, boa noite, 358 para Fortaleza, está autorizado, nível 310, via Urban Zulu 19 até Bangu, após Bangu, direto Abuco, Alfa Bravo Uniforme, Charlie Uniforme, Abuco, após direto conforme rota do plano, decola da 10 com curva esquerda na subida Momo, transição Froti, aciona transponder 5541, o controle 120, decimal 8. Autorizado por Capeta no 310, Abuco Zulu 19, rua Bangu após Abuco, após rua direto. Decola da 10, curva esquerda na subida Momo, transição Froti, transponder 5541, controle 120, decimal 8. 58, correto, no portão 3, chame pelo pushback, só no momento. Reportará. Hello, Tower, good evening, from 077 on India. So 077 to the line, up and maintain to runway 10. From 077, I'm confirmed, lining up runway 10 via Bravo and Hotel. Okay, from 077, we need about another 2 minutes to get you ready. We would like to hold position, present position. Okay, maintain hold position for now, you know, maintain. Hold position for now, 077, solo, when ready. 04, solo, 25, direita, solo, 219. 219, igual, 304. 1000, círculo, posso localizar. 1000, meu calmo. Gostaria do 224, comprei de fala, contact Solan 118 decimal 95, have a nice day. Night, Solan. Bono 604, quebrou na Fox. Nós Bono 604, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette, 604. Tower, passarei do 224. 224. Wind 070 degrees, 10 knots, clear to land, runway 10. Clear to land, runway 10, passarela, 224. That's VP 5218. 077, ready for departure. Roger, maintain position for 077. Holding position for 077. Check tower in 118 decimal 95. 118.95, follow. Commodore Tower, good evening, 3518. 3518, 218, number 2, stand by. Runway clear. Standing by. Chanel 63 no 06, pushback, seu nome é? Pesado, Chanel 63 no 0, chame táxi. Boa, tarde, táxi. Qual grau de ação desse monar? Grau de 30. 5218, wind 0 degrees 09, Roger Land 5 Johnny. Underground, passareira, 224. 224, good evening, approve the taxi via Alpha, after the first at your left, via Juliet, until April number 3. Pay attention to the marshalling on the April number 3. Via Alpha, after last government and Juliet, apron number 3, Passarella, 224. Salvador, Yankee Hotel, 3165 da TAM, Rio de Janeiro, Galeão, 380, boa noite. 3165, informação Romeu, vai ter um 360 pré-autorizado, aguarde coordenação 380. Vai ter o 360. Terceiro que line up and maintain runway 0. Contra 077, line up runway 10 and maintain position. 35218, on the ground at 31, leave by right, on ground 1200, small 9. Após Lúbito, direto Barbacena, Bravo Charlie, após Conforme Rota. Decolada 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo India, Delta Eco, Bridge. Aciona 5544, o controle 120, decimal 8. Gente, autorizado então o plano FR, conforme solicitado pelo plano de voo. Do Galeão, rota conforme solicitado, via para o 10, depois SMAP, Lúbito, Barbacena e resto conforme solicitado. Piste 11-0, curva direita após decolagem, saída da El, Leda Brite, nível 360, 5544-208, chamará quando pronto, gate 7, estão 3165. Correto, estão 3165. Certo. Então, Salvador, boa noite, estão 3167, vai ter essa informação, comeu, autorização, Galeão, 360. 397, guardando cópia. Negativo plano, confirma horário do plano. Foi feito uma DLA para os 45. Eu vou checar agora, a gente está 3197. Eu aguardo até 362. solo Salvador, trip 5218. E Alfa foi Juliette ingressando no pátio 3, o trip 5218, atento ao equalizador no pátio 3. Juliette, evitar que o pátio 3, 5218. Táxi, Chanel 63, Zona 0, 149 a bordo, autonomia de 4 e 3 horas, Oceana Natal. Ingresso do ATR da Trip, Oceana 6310, após prossegue pátio Índia e Alfa, ponto esperado 10, vai chamar a torre 1-18, decimal 95, altímetro padrão 0 no 3, bom voo e boa noite. Após ingresso do Trip, prossegue pátio Índia e Alfa, ponto esperado 1-18-95, boa noite. M62, cópia. 362 Natal, nível 370 está autorizado, aerovia Pesulu 10, decolo da pista 10 após decolagem curva esquerda, na subida Puca, transição Zipar, aciona 5540, controle 120, decimal 8. Vai estar 362, portão 1, não chame pronto, pushback, acionamento. Jaguar, 362, vai coordenar com a equipe do solo. Após a passagem retaguarda do Airbus 320 da Avianca, após o mesmo, está livre inicial no 01, não chame táxi, 362. Good evening, Condor 077 passing 2000 feet, climbing 4000 feet. Condor 077, good evening, climbing restrict 4000 feet, do 2 traffic, Condor 077, traffic 1 o'clock 2 miles north eastbound, maintain flight level 050. Confirm we are cleared flight level 050, Condor 077. Negative, restrict flight level, restrict 4000 feet, Condor 077. Having 4000 feet, Condor 077. And Condor 077, just to confirm, we follow the Puka departure. Affirm, maintain Puka departure, Condor 077. Maintaining Puka departure, Condor 077. 077, I'm for traffic. Now 1 o'clock, 1 mile. The traffic maintain flight level 050. Northeastbound, type Alpha Sierra 32. Condor 077. Roger, we have traffic inside. Condor 077. Boa noite, autorizado a alinhar e decolar a pista no 0, vento 080 graus, 0 nós, após decolagem, restrito nível 040 até liberação do controle. Alinhar, decolar, dá 1 no 0, 040, liberação do controle, 63 no 0. Condor 077, due to traffic, turn left heading 020. Left heading 020, Condor 077. Informação, Boa noite, 5591, acione identificação, prossiga via chegada Bons para 2, meu pé, isso o QNH 1013. Cuidado então, 2 meu pé, deixa eu chegar a Bons via cidade de Barra da Flor de Duna. Autorizado pelo 5591. Exato, 5591, agradeço. Então o mesmo não está aceitando a DLA e solicita que o senhor envie um novo plano, ok? Vou entrar em contato com a empresa, obrigado. 77, R2 flight level 310. Land flight level 310, Condor 077, and we are still on heading 020. Nothing, maintain heading 020. Maintain heading 020, climbing flight level 310, Condor 077. 77 after passing flight level 060, you clear to fly direct Intol intersection. After passing flight level 060, clear direct Intol, Condor 077.